361, decolou 52, chama agora o controle em 199, decimal 8, senhor, bom voo. 199, decimal 8, voo. O Mike Hotel Yankee na escuta? Na sua escuta, senhor. O Mike Hotel Yankee, quando é que vai iniciar o reboque, senhor? Eu tenho aeronave no 11, peço para pedir o pushback. Nós já tá no meio do push do pátio já, senhor, para entrar na interseção, para ir pro terceiro tempo. Opa, então tô visual. Então chame, ingressando na cabeceira 35, Yankee. Muito obrigado. Torre Salvador, bom dia, Santa 3601, centro da Fox. Então, 3601, bom dia, informação Foxtrot correta para São Paulo, Congonhas, eu tenho aprovado o nível de voo 360, será que eu 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, nível de voo 360. Decolada pista no zero com curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após segue conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 19 decimal 8, transponder 5552, TAN 3601. Autorizado São Paulo, companhia 360, decolada 10, curva direita, rota com saída da El Leda após Boa Vista, intercepta do Zuluna Meia até Bravo Hotel Sul, e após de acordo com a rota do plano. 198, controle 552, o transponder, TAN 3601. 5552, cotejamento correto, TAN 3601. Portão 8, chame pronto para o pushback, senhor Meta. Bom dia, o voo 021. Bom dia, o 021, informação Foxtrot. Para o RJ, eu tenho 360 aprovado, copia? Copia. 2, correção. Voo 021, autorizado para Sierra Bravo, Romeu e Juliette. Nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda. Após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 19 decimal 8, transponder 5553, voo no 021. Autorizado Rio 360, decola da 10, nada é Leda Bidev. Upper November 857 até Porto Seguro. Upper Zulu 16198, transponder 5553. Está no portão 10, o voo no 021. Protegimento correto, voo no 021. Chame pronto para o posicionamento. Chamarão. Hotel Yankee, voo Pati, já, ok? Copiado Yankee, chame iniciando o check na cabeceira 35. Salvador, Santos 3601, puxa o acionamento. Portão 8, livre, puxa o acionamento 3601, chame táxi. Acertado, pushback, acionamento. Jogou no 155, no 11, pushback, acionamento. Livre, chame táxi no 155. Chama na táxi no 155. Uno 331, não chame Recife. Uno 3325, alterne 1251. Uno 331, não chame Recife. 3325, alternativa 1251. Não copiou, 1331. 1-3325, alterna 1251, Recife. Salvador, TAN 3601, para o TAC, PLB 1-7-0, alterna Galeão, 4 horas. 1-7-0, 4 horas copiado, TAN 3601, táxi aprovado, Pátio, Juliette Alfa, ajuste padrão, chame pronto para decolar espaço, esfera, pistando 0, TAN 3601. Autorizado, Pátio, Juliette Alfa, chama pronto, ponto para dano 0, TAN 3601. A bordo 355 Campinas. Voo 155, táxi aprovado via pátio principal Juliette Alfa, ajuste no 013, ajuste padrão. Show em pronto para decolar de passo esperado 10, voo 155. Juliette Alfa, chamada pronta no 155. Está pronto para decolar, pista 0 0. Pista 3601, alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém pista no zero, pista 3601. Puxa acionamento no 10, eu vou no 021. Livre no 021, chame táxi. Livre, chame táxi, eu vou no 021. Então 3601, livre alinhar e decolar, pistão no 0, vento calmo, ajuste padrão. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, então 3601. Enviado no 55 após o início da rolagem do Airbus da TAM, ali mantém na 10, certo? Após a rolagem da TAM, ali mantém na 0. Torre, Whisky Juliette Fox. Whisky Juliette Fox, só um minuto. Zero decolou 07, chama agora o controle 1-9.8, senhor, bom voo. 19-8, obrigada, bom dia, 3601. Bom dia, senhor. Controle Salvador, bom dia, 3601, decolou na saída da EL. 3601, vigilância, bom 360, conforme autorizado. 360, 3601, autoriza para a Dineda ou da EL? Autorizado para hoje, Dael, 3601. Dael, 3601. Whisky Juliette Fox, prossiga. Torre, Whisky Juliette Fox, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 1-0. Vicente Fox, está autorizado o início do reboque, mantenha a posição no pátio 3, chame quando para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Fox. Juliette Fox, chamará grato. Para o táxi, o voo 9021 com 3 horas e 56, Campinas, 8:30. Obrigado, senhor autorizado táxi e parte Juliette Alfa, ajuste padrão, chame pronto para decolar de ponto espera 10, gol no 021. Juliette Alfa, ponto espera, chama o gol no 021, só confirma o controle, frequência. Controle frequência 119.8. Obrigado. Gol no 155, autorizado a decolar, pista no 0, vento calmo, ajuste padrão. Deve decolar de gol no 155. 155, decolou zona 0, chame agora o controle em 199, decimal 8, senhor, bom voo. 198, tenha um bom dia, obrigado. Controle, bom dia, voo 155. Voo no 155, 1155, submantenha o 380, conforme autorizado, vigilância. Então, 380, voo 1155. Voo no 021, a linha decola custa no 0, vento calmo, ajuste padrão. Livre alinhar e decolar na 0, voo no 021. Whisky Juliette Foxtrot, livre ingresso no pátio principal e reboque até o portão 1 no 0, mantendo escuta constante após o término Foxtrot. Juliette Foxtrot, na escuta. Positivo, Torre. Foxtrot copiou, manterá a escuta constante e informará ao término. Grato. Ok. Chame o centro Recife, 1-3325, alterna 1251. Sim, centro 3601, bom dia. Zona decolou, zona 4, chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 8, senhor, bom voo. 198, bom trabalho, 02 anos. Controle Salvador, bom dia, boa noite, o gol no 02 anos decola. Bom dia, gol no 02 anos, o 360, saída da El, vigilância. Da El 360, gol no 02 anos. Chame o centro Recife, frequência 1-3325, alternativa 1251. 2325251, muito obrigado, bom dia, 1-5-5. Bom dia. Alô, Salvador, é o Sam Mike Hotel Yankee. Já encerrou o teste de motores, estamos retornando. Copiado Yankee, livre retorno, confirme qual o portão? É o portão 9, senhor. Gente, o portão 9. Então, mantenha a posição na Lima. Tenho um Boeing do Webjet sendo rebocado agora até o 10. Após o Boeing do Webjet ingressar no 10, senta em nível o retorno até o portão 9, Yankee. Oi, senhor. Estamos ciente. Muito obrigado. Juliette Fox informando o término do reboque do parque 3 para o parque 1, posição no zero. Graças a Deus. Copiado, Fox Trot, obrigado, bom dia. ...021, chame Recife, 13325, alterne 1251, bom voo. 123251, gol 9021. Primária 133.25. 13325, a primária 021, grato. Uno Salvador, Mike Hotel Yankee, pode seguir até o portão 900. Já está livre, Yankee. Eu falei que após o parqueamento do Foxtrot, você estaria livre do Hotel 9.